paixão. Eu pensei que fosse fácil esquecer aquele amor, mas quando veio a saudade, foi demais a minha dor. Quando veio a saudade, foi demais a minha dor. Vencido, quase sempre tem razão, e a razão que sempre vence nunca teve coração. O amor é como um dia, de volta a alegria onde existe solidão. Traz de volta a alegria onde existe solidão. Estamos apresentando Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Voltamos a apresentar Mundo Sertanejo. Beijo para minha querida Leni Lopes de Moraes Almeida, no Pará. Ela disse que não perde o programa e pede alô aí para mandar alô para sua mamãe, né? Um beijo para Leni Lopes. Ela disse que gosta muito da minha música Cabra Danado. Obrigado, viu, querido? Um beijo. Meu amigo Francisco Gomes, em Açailândia, no Estadão do Maranhão, ouvinte da Marconi FM. Aí, minha... Eu, no primeiro bloco, eu mandei um alô aqui para minha querida Simone Santos e havia dado branco o nome da rádio, né? De Açailândia, no Estadão do Maranhão. É a rádio... É a rádio Marconi FM que exibe nosso programa. E um abraço aos diretores, todos da equipe da Marconi FM exibindo nosso programa. Muito obrigado pela parceria. Um abraço, meu amigo Ivan Pereira, Dorcelino, todos os amigos da rádio Serra Dourada FM de Trombas, Estadão de Goiás. Mundo Sertanejo recebe essa dupla que o Brasil já conhece, da televisão, do rádio, e a gente já toca aqui uma música deles que faz muito sucesso. Eu estou falando dessa dupla de Unaí, meus conterrâneos de Unaí, Minas Gerais. Hoje vão abrilhantar o nosso mundo sertanejo. Ricardo e Ronel, sejam bem-vindos! Tudo bem com vocês? Tudo bom, Diego Valadares. Pra gente é um prazer enorme estar aqui no programa de vocês. Ô, meu grande amigo Diego Valadares, um prazer imenso estar aqui. Um abração pra toda a galera que está nos ouvindo aí, todos os internautas. Muito bem, Brasil inteiro, Brasil e o mundo inteiro, claro, com né? Com certeza. Ricardo e Ronael, olha, apresentar vocês requer muito tempo, porque vocês já têm uma história muito grande, apesar de serem jovens. Vocês começaram a carreira ainda bem garotinhos, criancinhas, participando no Faustão, no DVD de Chitãozinho Chororó. Como é que foi essa história toda? Pois é, a gente começou a nossa carreira profissional em 1998. Na verdade, a gente foi conhecer Chitãozinho Chororó em um show e eles acabaram convidando a gente para cantar com eles. Daí surgiu uma amizade com eles. Quando foi em 2000, eles convidaram a gente para participar do primeiro DVD da dupla Chitãozinho Chororó, que foi o DVD de 30 anos de carreira. Contando a história deles. Vocês fizeram o papel deles quando eles eram crianças. Sim, a gente fez parte da história na abertura do DVD, cantando uma música de composição do pai deles, que conta a história lá do início da carreira de Chitãozinho Chororó, e cantou no final do DVD uma música chamada Chitãozinho Chororó, que foi a música que... Isso mesmo. E o Chororó. Eu assisti o DVD. Pois é, a música que deu origem ao nome deles, né? Sim. Aí depois vocês estiveram no Faustão. Sim, na mesma época do DVD, a gente fez entrevista no programa do Faustão, né? A gente participou também em 99 do Gente Inocente da Rede Globo. Video show. E recentemente o festival do SBT em nível nacional, em rede nacional. Pois é, recentemente a gente teve a oportunidade de participar do Festival Sertanejo do SBT, né? Que foi o primeiro reality show de música sertaneja. A gente participou durante 2 meses, né? 2 meses, 10 dias de gravação. Ficaram dois meses confinados lá na casa dos artistas. Casa sertaneja. Participamos de shows também, né? Na casa a gente fazia viagens, às vezes, igual a gente foi, participou do show de Fernando Sorocaba, cantando com eles no show. Enfim, a gente... O programa foi uma experiência enorme pra gente, né, Ricardo? Pois é, o programa proporcionou pra gente uma grande divulgação a nível nacional. A música que a gente defendeu no festival, que é a música Deixa Rolar. Composição nossa e do nosso pai, Ismar Martins, está tendo uma repercussão muito boa em todo o Brasil, várias rádios tocando, então o Festival Sertanejo com certeza abriu muitas portas para a gente. Muito bem, e essa música Deixa Rolar, a gente já toca aqui, já é conhecida dos nossos milhões de ouvintes pelo Brasil inteiro, todos ligados em nossa rede de rádios. Então vocês cantaram com a participação especial de Pedro Paulo e Matheus. Sim. Deixa Rolar, vamos cantar? Vamos lá. Rola, Deixa Rolar, Ricardo e Ronael e Pedro Paulo e Matheus cantando juntos, vamos lá. Chegou a hora de desabafar, tem um desejo que me prende a você. Eu busco aqui ou em qualquer lugar, algum motivo que me leva a você. Cansei, chegou a hora de me abrir. Não sei se devo prosseguir e me decidir. Escuta o meu coração dizer que por ti está chorando, tá louco implorando, chamando por você. Agora é tarde, chega de história, chega de blá blá blá. Agora é tarde, não fala nada, apenas deixa rolar. Agora é tarde, chega de história, chega de blá blá blá. Agora é tarde, não fala nada, apenas deixa rolar. Com vocês, Pedro Paulo e Matheus. Aê, o Neto, tem que deixar rolar, não é, Matheus? É isso aí, Pedro Paulo. Chegou a hora de desabafar, tem um desejo que me prende a você. Eu busco aqui ou em qualquer lugar, algum motivo que me leva a você. Cansei, chegou a hora de me abrir. Não sei se devo prosseguir e me decidir. Escuta o meu coração dizer que por ti está chorando, tá louco implorando, chamando por você. Agora é tarde, chega de história, chega de blá blá blá. Agora é tarde, não fala nada, apenas deixa rolar. Agora é tarde, chega de história, chega de blá blá blá. Agora é tarde, não fala nada, apenas deixa rolar. Vamos lá, Ricardo Rolael, com vocês agora, hein? Vamos misturar tudo aqui? Segura sim! Agora é tarde, agora é tarde, agora é tarde, chega de história, chega de blá blá blá. Agora é tarde, não fala nada, apenas deixa rolar. Pedro Paulo e Matheus. Ronael. Beleza! Muito bem, ouvimos aí com Ricardo e Ronael, essa dupla que o Brasil conhece, o Brasil ama, com a participação especial de Pedro Paulo e Matheus, Deixa Rolar. Agora eu vou conversar com o Vismar Martins, que é um dos maiores produtores musicais. Olha, Cabra Danado, Tô Nessa, Casa Vazia, Saudade Judia, Foi Por Causa Dela, tantas músicas que todos vocês, amigos do Brasil inteiro, já conhecem, músicas de Diego Valadares, foram produzidas pelo Vismar Martins, esse meu amigo, meu conterrâneo de Unaí, Minas Gerais, que hoje está aqui com a dupla Ricardo e Ronael. Vismar Martins, tudo bem, meu amigo? Tudo bem, Diego Valadares, é um prazer poder estar falando com vocês, revendo os amigos aqui, né? É um prazer. Quanta honra, Vismar. Eu sempre falo em teu nome aqui com muita precisão, porque você, Vismar, é um amigo, é um dos maiores produtores, arranjadores do Brasil. Eu falo isso com conhecimento de causa própria, porque gravei 2 CDs com você que, graças a Deus, me projetaram para o Brasil inteiro e a rede conhece várias músicas desses CDs, né? Eu fico muito feliz em receber você aqui, você que é pai dessa dupla que o Brasil também já conhece, Ricardo e Ronael. Parabéns por tudo. Obrigado. Pelo seu trabalho, pelos filhos artistas, pelo ser humano que você é, viu? Oh, pois é, obrigado. Eu que agradeço a vocês. E estamos aqui, né, divulgando agora a dupla Ricardo e Ronael, né, para o Brasil inteiro, né? Muito bem. E você é um dos maiores sanfoneiros também, e a dupla vai cantar uma canção com você na sanfona. Vamos lá, vamos ver. Vamos fazer, então. Por quê? Porque cantam Ricardo e Ronael e o Vismar Martins tocando sanfona. Olha só que honra. Vamos lá. Eu acho que eu estou gostando de você, mas você não percebe. Por quê? Eu vejo o tempo passando e cada vez apaixonando mais, mas você não percebe. Por quê? Invente uma história, me diz qualquer coisa, mas fala comigo. Gosto de ouvir sua voz, de olhar teus olhos tão lindos. Se eu ganhasse um abraço ou um beijo no rosto, para mim era tudo. Tudo que eu mais queria, mas como sempre amor nos deixa mudos. Queria poder dizer, te quero, te amo. Mas onde está você, quando eu te chamo? Queria poder dizer, te quero, te amo. Mas onde está você, quando eu te chamo? Segura, Vismar. Vismar, chora sanfona. Ricardo e Ronael ao vivo. Eu acho que eu estou gostando de você, mas você não percebe. Por quê? Eu vejo o tempo passando e cada vez me apaixonando mais, mas você não percebe. Por quê? Invente uma história, me diz qualquer coisa, mas fala comigo. Gosto de ouvir sua voz, de olhar teus olhos tão lindos. Se eu ganhasse um abraço ou um beijo no rosto, para mim era tudo. Tudo que eu mais queria, mas como sempre amor nos deixa mudos. Queria poder dizer, te quero, te amo. Mas onde está você, quando eu te chamo? Queria poder dizer, te quero, te amo. Mas onde está você, quando eu te chamo? Mas onde está você, quando eu te chamo? Queria poder dizer, te quero, te amo. Mas onde está você, quando eu te chamo? Ei,

quando eu disser a verdade. Decidi entregar de corpo e alma pro seu coração, te provar que o que eu sinto é mais que atenção, sei que é amor de verdade. Decidi acabar com a dor no peito que me faz chorar, olhar dentro dos seus olhos só pra te falar que existe amor de verdade aqui dentro de mim. Mas tenho medo de me abrir com você, perder a sua amizade. Não sei se você vai entender quando eu disser a verdade. Decidi me entregar de corpo e alma pro seu coração, te provar que o que eu sinto é mais que atenção, sei que é amor de verdade. Decidi acabar com a dor no peito que me faz chorar, olhar dentro dos seus olhos só pra te falar que existe amor de verdade. Decidi te provar que o que eu sinto é mais que atenção, sei que é amor de verdade. Decidi acabar com a dor no peito que me faz chorar, olhar dentro dos seus olhos só pra te falar que existe amor de verdade aqui dentro de mim, aqui dentro de mim. Muito bem, muito bem. Decidi. Mais um sucesso aí dessa dupla que o Brasil ama, Ricardo e Ronael. Olha, eu estava conversando com a minha produção aqui do nosso programa. Vocês vieram de Unaí para participar com a gente, vão participar com o Edelson Moura no Ligação Nacional, vão participar com o Cleiton Aguiar no programa Cleiton Aguiar, vão participar com o Flávio Jardim no Cantores do Brasil. Mas eu gostaria que vocês voltassem comigo no programa de sexta-feira. Entendeu? Então, hoje, segunda-feira, vocês estão comigo e no programa de sexta-feira, fechando a semana, para vocês terem mais tempo de contar mais um pouquinho da história de vocês, para o Vismar Martins tocar mais sanfona. Então vai ser muito legal. Beleza, vamos prazer aos contatos para shows. A dupla está preparada para fazer show Brasil inteiro. Tem uma banda bacana, uma produção muito bonita, inclusive. Eu já tive o prazer de assistir o DVD de vocês, está muito legal. Vamos aí, telefone, Facebook, site, todos os contatos. Esbagai aí, como diz o meu amigo Luiz Alberto. A gente está aí com a nossa banda fazendo show por todo o Brasil. Vamos passar o contato, né, Ricardo? Telefone, que é 38-9140-9873. 38-9140-9873. 38-DDD de Unaí. 9140-9873. 9140-9873. 9140-9873. Aí um dia o contato, rapaz, Ricardo e Ronael. Não tem nada melhor do que dar o telefone pra show cantando. Já entra no clima. Já entra no clima, é isso aí. A galera das redes sociais também, né, Diego Valadares? A galera, sim, do Facebook, quiser curtir nossa página, é facebook.com/RicardoERonaelOficial. E a galera do Instagram também, né, Ricardo? Instagram aí, @RicardoERonael, Twitter também, Ricardo e Ronael, tá lá, pessoal. Pode estar seguindo a gente vai estar lá sempre postando novidades e tal. Curtir nosso clipe, curtir, né, nosso da clipe, música Deixa Rolar, que graças a Deus, Diego Valadares, já está com mais de 500 mil acessos, mais de meio milhão de acessos. Parabéns. No YouTube. Vocês convidar merecem toda a galera para assistir lá, Deixa Rolar. Muito bem, olha, como o nosso tempo é curto, no programa de sexta-feira vocês vão contar mais da história de vocês. Com certeza, será um grande prazer pra gente. Muito obrigado por terem vindo e pode despedir dos ouvintes até mais sexta-feira, com fé em Deus. Pois é, com fé em Deus. Muito obrigado a você, Vadares, toda a galera de casa da rede aí, os ouvintes e internautas. E muito obrigado, até sexta então, né? Muito bem, Ricardo e Ronael pro Brasil inteiro vão cantar Mulher do Sonho. Autoria de? Ricardo, Ronael e Vismar Martins. Vocês são cabra danado, estão herdando aí o talento do pai, Vismar. Pois, né? A gente tá brincando de compor aí. Muito bem, sucesso para vocês, Deus abençoa.